André Cedeiros. Ai. Oral de Ibicoada. Vem assim, vem. Ai. Alô, tops da rochadeira, empurra que é sucesso. Que médio gostoso é esse, Didi? Vem assim. Ela sabe que sou louco da favela, faço por sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou, me bate. Ela sabe que eu sou louco da favela, faço por sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou, me bate. E nós é pretinha do peitinho e do bundão, então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca no rabetão. Quebrou. Toca com pressão, então soca, soca no rabetão. Toca com pressão. Eu soco, soco no rabetão. Pressão e soco, soco no rabetão. Eu boto compressão, eu soco, soco no rabetão. Eu boto compressão. Ah, isso é o rei do faroeste. Alô, Busta Serrote, divulgações. Empurra que é sucesso, tamo junto, hein? E não me diz R Produções, MT Records. Vê assim, Ela sabe que eu sou louco da favela, faço por sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou, me bate. Ela sabe que eu sou louco da favela, faço por sacanagem, ela empinando pra mim, de quatro falou, me bate. E nós é pretinha do peito e do bundão, então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, toma. Então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca no rabetão. É gostosinho. Eu soco, soco no rabetão. Eu soco com pressão. Eu boto, boto no rabetão. Quebrou, quebra, ai. Eu boto, boto no rabetão. Eu soco, deixa na um, Didi, deixa na um. Deixa na um, deixa na um, que eu vou falar assim. Você que tá na frente do paredão agora, coloca a mãozinha no paredão. Vai descendo, que a menina vai falar. Então soca, soca no rabetão. É? Toca com pressão. Toma. Então soca, soca no rabetão. Ave Maria. Toca com pressão. É gostoso então demais, soca, Didi. Soca no rabetão. Conquista CDs, DJ Bruno Mix, Antônio Filho Divulgações, Sacler CDs, tamo junto, hein? Didi fica maluquinho, fica, tá gostosinho com cowboy.